bonde das marcantes. Se prepara para mais um show de marcantes do Pará. Banda 007. Opa! Solta meu braço. A vida é minha, o que eu quiser fazer eu faço. Abaixa o tom de voz que eu não sou surda não. Nem perde o seu tempo dando explicação. Logo você, bebê, o rei da esperteza. Deixou o celular desbloqueado na minha mesa. Eu e você já era. Quer conhecer uma pessoa? Pega o celular dela. Dessas piriguetes de internet, rapariga digital, nunca vão superar uma mulher real. Essas piriguetes de internet que todo mundo mordeu. Quer trair, cê trai com uma mais bonita do que eu. Piriguete de internet, rapariga digital, nunca vão superar uma mulher real. Essas piriguetes de internet que todo mundo mordeu. Quer trair, cê trai com uma mais bonita do que eu. Banda 007. Deixou o celular desbloqueado na minha mesa. Eu e você já era. Quer conhecer uma pessoa? Pega o celular dela. Essas piriguetes de internet, rapariga digital, nunca vão superar uma mulher real. Essas piriguetes de internet que todo mundo mordeu. Quer trair, cê trai com uma mais bonita do que eu. Piriguete de internet, rapariga digital, nunca vão superar uma